A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. Mais um capítulo da Bíblia que vamos ler juntos. Observe bem esse capítulo, porque se Deus não aturou que toda a casa de Eli profanasse o seu nome santo, santo, santo, e brincasse com coisas importantes, coisas espirituais, orientações que vinham da parte dele, como o sacerdócio, as ofertas e tudo mais. Imagine só o que acontece com outros povos, outras pessoas que não temem a Deus e que são incentivados pelo mal a criar a sua própria mitologia, sua própria teologia, inventar deuses, atribuir poder a esses deuses. Aliás, é muito fácil isso, porque o povo acaba criando esses deuses, atribui esse poder, diz que um é o deus da colheita, outro é o deus do plantio, outro é a deusa que está na praia, no mar, outro é o deus do trovão, outro de outra maneira, e com isso enganam-se a si mesmos, afastam-se do verdadeiro Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, e estão condenados se não tomarem uma atitude de arrependimento. Estão condenados, porque quem crer em Jesus será salvo, se permanecer com fé no Senhor Jesus como Salvador do seu pecado, Senhor da sua vida, permanecer até o final, será salvo. Mas quem não crê já está em estado de condenação. E esse capítulo é muito importante para desmascarar essas mentiras que nós temos ao longo dos milênios, os deuses que os homens inventam, os seres humanos, homens e mulheres, as pessoas cultuam esses falsos deuses. E diante de um confronto com o verdadeiro Senhor, o caminho, a verdade e a vida, eles são envergonhados. O maligno sabe, e ele já foi envergonhado, foi expulso da presença de Deus, foi vencido na morte de Jesus, não tem nem a chave da porta da casa dele, porque Jesus tomou dele a chave da morte e do inferno. Ele sabe disso. Mas se ele puder enganar as pessoas e mantê-las cegas para o verdadeiro Senhor, ele vai manter e levar consigo milhares e milhares de pessoas para o castigo, de se afastar da presença de Deus, para a condenação e para a segunda morte. Isso também nos dá uma consciência da autoridade que nós temos, porque nós servimos o único Deus, ao único que é digno de receber a honra, a glória, todo o poder, toda adoração. Isso nos dá uma autoridade espiritual imensa. Nós só não podemos cair nessa esparrela nessa falácia, nesse engano de achar que o poder do Senhor é comparável ao poder do mal. Não podemos cair nisso. Isso nos dá uma autoridade. Nós vamos em nome do Senhor e ele nos dá a vitória. Agora, autoridade com responsabilidade. Como eu disse na última devocional, não adianta dizer, ah, eu vou em nome de mim mesmo, ou eu vou em nome do fato de ter acreditado em Deus um dia, num encontro, num acampamento, ter sido até batizado, pertencer a uma igreja, não. E ter objetos sagrados, isso não. Isso vai gerar uma arrogância em você, vai te fazer um tolo e você pode perder a batalha para aquele que já foi derrotado. Bom, se não cairmos nessa vaidade tola, vaidade que faz com que nós pensemos assim, ah, a luta espiritual, a batalha espiritual, a guerra espiritual, já está ganha, eu vou de qualquer jeito, não importa se eu tenho um relacionamento íntimo com Deus ou não, se eu estou buscando a maturidade cristã, se eu estou buscando a imagem e semelhança, um relacionamento com Ele, não importa, eu vou ousadamente e aqueles que fazem isso vão passar vergonha. Mas se você tiver uma atitude correta de busca da presença do Senhor, de amizade com Ele, de intimidade, de apropriação daquilo que está na palavra, como nesse capítulo, você vai prevalecer, porque no fundo, no fundo, você está lutando contra o maligno, contra o mundo, contra a carne, e tudo isso já foi derrotado, está consumado. A obra já foi feita por Jesus com sacrifício único e suficiente. Só precisamos manter o temor e o tremor, tá bem? Então isso nos dá uma autoridade espiritual imensa para ter certeza, fé é essa certeza, essa convicção de coisas que não vimos ainda, mas de fatos que esperamos, mas a certeza de que o mar para nós se abre. Porque o nosso Senhor abre o mar na hora certa, da forma certa, no tempo certo, ele abre o mar. Então nos revistamos, ao ler esse capítulo, dessa autoridade. Vençamos a batalha espiritual e não caiamos em nenhum tipo de engodo ou da nossa própria vaidade ou de achar que esses seres, esses deuses criados pelos homens e mulheres, pelos seres humanos, têm algum poder. Não tem poder nenhum. O poder deles é o poder de Satanás, e Satanás já está derrotado. Se você se fortalecer no Senhor e se imbuir desse poder, é vitória na certa. Se Deus foi duro com Eli, muito mais com os filisteus, tá bem? Então, o capítulo é bem pequenininho. Eu vou ler para você a abertura devocional enviada pelo apóstolo, ele vai ficar feliz, né? Pelo pastor Paulo. E depois de ler essa mensagem, eu faço a leitura e já encerramos a nossa devocional hoje. Diz assim o texto que ele nos mandou: se Jesus seguisse os nossos conselhos, na multiplicação dos pães, João nos dá um detalhe interessante. Os conselheiros de Jesus entram em cena. Ele pergunta a Filipe como alimentar a multidão. A resposta é prática e desanimadora. Ai, se o Senhor nos ouvisse, né, irmãos? E desalento. Ele responde: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Logo depois, André surge com um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas já antecipa a limitação e diz: "Mas de que servem no meio de tanta gente?" Jesus, no entanto, não discute, apenas diz: "Fazei que o povo se assente." Esses dois discípulos nos representam bem, irmãos e irmãs. Hoje, muitos fiéis se tornaram conselheiros de Jesus. Os irmãos se tornaram conselheiros de Jesus. Nós nos tornamos, queremos nos tornar conselheiros de Jesus. Acham que sabem melhor que ele o que deve ou não deve ser feito. Isso não pode acontecer porque não agrada a Deus. Jesus, cuidado com aquela pessoa. Eu a conheço bem. Como se dissesse: olha, não aposta nela, não perdoa, não. Nem tente ajudar aquela família, é perda de tempo. Já estamos tentando há 10 anos, 20, nunca tomam um jeito. E assim guiamos Jesus para que ele não se perca. Continuando, orientamos Jesus para que ele não se perca ou venha a ser enganado. Criamos um Cristo à nossa imagem e semelhança, quando deve ser o contrário. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Jesus. E depois nos perguntamos por que as pessoas não se interessam por ele. O problema não está nelas. O problema, claro, está em nós. O autor dessa postagem, aliás, quem postou para nós foi o pastor Paulo, mas o autor do texto é A.C.Barro. E que Deus nos inspire, para que nós não queiramos que ele seja a nossa imagem e semelhança, quando deve ser o contrário. Nós é que devemos ser a imagem e semelhança dele. Bom, agora vejamos o que aconteceu com os filisteus que roubaram a arca. Deus permitiu? Permitiu. Para tratar Israel, ele permite algumas coisas. Para tratar a igreja, ele permite algumas coisas. Mas o juízo do Senhor veio sobre os filisteus. Capítulo 5 diz assim, versículo 1: depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Even a Ezer, ou como nós conhecemos, Ebenezer, para a cidade de Ashdod, ou Asdod, e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagon. Deus Dagon é um nada, né? Mas eles tinham como um deus da mitologia deles. Ao lado de sua estátua, colocaram a arca ali para o deus Dagon humilhar o deus de Israel. Acontece, irmãos, versículo 3, o seguinte: no dia seguinte, ao romper da madrugada, ao romper da manhã, em algumas traduções, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagon estava caída, de cara no chão. É isso que acontece com o maligno. Exatamente de frente da arca do Senhor. É isso que nos dá autoridade, irmãos. O Deus Dagon é um nada e caiu de cara no chão em frente da arca do Senhor. Imediatamente, eles ergueram a estátua de Dagon e colocaram de volta no seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído. Caiu de novo a imagem. Porque vai cair todas as vezes que a glória do Senhor se manifestar. E acabou de a glória do Senhor se foi de Israel, porque Israel tinha pecado. Mas aqui a glória do Senhor está se manifestando, o juízo está se manifestando para envergonhar o maligno, o mal, né, a mentira. Lá estava novamente Dagon, versículo 4, caído o rosto em terra diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas. Coitado, né? Quebrou a mão, quebrou a cabeça, quebrou tudo, né? E estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. É uma vergonha, né, para esse falso deus. É por esse motivo que até hoje o sacerdote de Dagon e todos os que adoram em Asdod não pisam sobre o seu patamar junto à entrada da porta do seu templo. Quando diz até hoje aqui, lembre, até o momento em que o livro está sendo escrito, né? Não é hoje 2025. Passados esses acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição, olha o juízo do Senhor, sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Ninguém brinca com Deus eterno, irmão, irmã. Ninguém brinca. Eles foram destruídos e foram afligidos com pestes e tumores diversos. Vamos, irmãos. Vamos, irmãs, na autoridade do poder do Espírito Santo, com santidade, com vida de relacionamento com Deus, vamos, porque esses deuses não podem nada contra o Senhor. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: "Não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom." Coitado do Deus Dagom deles, estava passando uma vergonha, né? E eles juntamente com o Deus deles. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os cinco príncipes filisteus e lhe indagaram: "Que devemos fazer com a arca de Deus, do Deus de Israel?" E tomaram a seguinte decisão: "A arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate." Fizeram outra besteira, né, irmãos? E então levaram a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou novamente, castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres pessoas e famílias. Então, versículo 10, enviaram a arca de Deus para Ecrom. Estavam fugindo da arca de Deus. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: "Eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir a nós e a nossa gente." E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes e governadores dos filisteus com a seguinte súplica: "Devolvei o quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição." Se renderam, irmão. Devolve a arca para eles, porque se a arca deles ficar aqui no meio de nós e o Deus deles operar esse juízo, vai haver destruição, vai provocar nossa destruição. Se renderam. Por isso nós temos que ter autoridade, porque o maligno já foi vencido e ele vai se rendendo a cada dia. E a igreja tem que tomar posse desse poder e dessa autoridade. Que isso não provoque mais a nossa destruição, versículo 11, e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor de morte se observava em todos os habitantes daquela cidade, tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. E, finalmente, aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores, e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. É isso que está preparado para todo aquele que zomba de Deus, para todo aquele que não reconhece a Deus, para todo aquele que não confessa a Deus, que não faz a sua pública profissão de fé, que não é batizado, para todo aquele que não o aceita. O que está reservado para ele é isso. Por isso, fortaleçamos as nossas mãos em nome do Senhor e partamos para uma ação missionária vigorosa, porque o Senhor nos dá todo o poder e autoridade. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E para encerrar, eu leio uma nota de rodapé da BKJA. Só para você saber algumas questões de história e geografia aqui, tá? Asdod era uma das cinco grandes cidades dos filisteus. Asdod. Próxima ao litoral do Mediterrâneo, uns 56 quilômetros a oeste de Jerusalém. Pertinho, né? 56 quilômetros. Dagon, expressão hebraica que significa grão de cereal, também era identificado com Vênus de Ascalon, com a Vênus de Ascalon, ou também chamado de a Lua. A Vênus de Ascalon era como uma reverência à Lua. Como as pessoas adoram aquilo que Deus criou e como adoram coisas feitas pela mão humana, né? Então, eles achavam que Dagon, segundo a mitologia cananeia, era o irmão do deus El e o pai de Baal, que você ouve muito falar na Bíblia, embora alguns o tenham identificado com Dag, um deus peixe. Tem o deus peixe também, né? E hoje ainda temos. Descobertas mais precisas atestam que era cultuado como um deus das tempestades. Isso é farto ainda no nosso meio, né? Tem o deus disso, deus daquilo, ele era identificado como deus das tempestades e o deus das colheitas. Na verdade, irmão, só há um deus e ele é quem providencia tudo o que é necessário para o universo. E se o universo está, ou a Terra em particular, sofrendo, é por causa da obra das mãos humanas e por se afastar de Deus, né? Bom, Dagon era o principal dos filisteus, o deus principal dos filisteus. E o seu culto era difundido em toda a região que se chama ou é conhecida como Palestina, nome que foi dado pelos filisteus a Canaã. Esse é um dado controverso, tá bem? Os filisteus de fato deram o nome, mas esse nome, na verdade, Palestina, foi homologado muito tempo depois, lá pelo Império Romano, tá bom? Então, eu não vou entrar em detalhes agora, mas só quero dizer que só no Império Romano que esse local que os filisteus habitavam vai, de fato, como uma espécie de afronta aos judeus, de zombaria aos judeus que estavam sendo perseguidos por volta do século IV da Era Cristã, é que esse lugar vai receber o nome de Filistina. Mas é confundida a primeira letra do F com o P e vira Palestina, tá bom? Mas isso é só um detalhe para você estudar. Seu culto era difundido por toda, então, o que nós conhecemos hoje, Palestina, nome dado pelos filisteus. Começou a ser mencionado, mas não era exatamente como se divulga hoje, tá bom? Muitas cidades levavam seu nome. Se confira isso em Josué capítulo 15, 19, versículo 27. Havia um templo de Dagon em Rosh Hashanah no século 14 antes de Cristo. Olha que interessante. Havia um templo a Dagon, ali na região que nós estamos vendo muito em noticiário, no que nós conhecemos hoje por Gaza, né? E já era conhecido já há bastante tempo por Gaza. Havia um templo a Dagon ali. Muito embora os habitantes de Gaza hoje, formado por gente que veio do sul da Europa, pelo leste da África, né? E e alguns árabes também constituem um outro povo, não são esses filisteus. Juízes 16, 21 a 26. Havia um templo em Hashanah, no século 14, em Gaza, em Bet-Sean, no capítulo 31 você confere, 1 Crônicas 10, 10 você confere. E esse aqui em Asdod, o qual foi destruído por um sumo sacerdote chamado Jônatas, no segundo século antes de Cristo, conforme narra o livro histórico para os protestantes não canônico, que é o livro de 1 Macabeus. Está na Bíblia Católica. É um livro mais histórico daquele período interbíblico entre o fim do Antigo Testamento e o Novo Testamento, 1 Macabeus, capítulo 10, 83 a 85. Finalmente, irmãos e irmãs, a Arca da Aliança foi colocada ao lado da imagem de Dagom pelos filisteus, como um exemplo de humilhação. Eles queriam humilhar o Deus de Israel e dizer, ó, Dagom prevaleceu. Eles queriam humilhar o Deus de Israel e Yahvé. E queriam exaltar o Deus deles, o Deus dos cananeus. Contudo, passaram uma vergonha terrível. O simbolismo inverteu-se dramática e assustadoramente quando Dagom foi derrubado para uma posição que indicava reverência e prostração diante da arca do Senhor, como nós vimos no versículo 3. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe você com a leitura desse texto, e eu quero reforçar em 3 minutos aí aquilo que disse a vocês. Se o Senhor teve mão forte para tratar o seu próprio povo, e ainda trata tanto Israel como a igreja, mão forte teve também o Senhor e juízo para tratar com os filisteus. E quando eles quiseram humilhar o Senhor e colocar a Arca da Aliança do lado do falso Deus Dagom, o falso Deus é que não aguentou a presença do Senhor e caiu e quebrou tudo, porque as imagens são assim, elas caem, elas quebram. Se não tiver alguma coisa segurando, elas vão cair, porque ninguém pode resistir. Não só as imagens, os seres humanos também vão cair e se prostrar diante do Senhor. Diante desse fato de que o Senhor agiu com mão forte e exaltou o seu nome e envergonhou o falso Deus Dagom, eu convido os irmãos e irmãs a uma ação missionária efetiva, não uma ação missionária irresponsável, triunfalista. Ah, nós vamos sair agora e se houver feitiços e obra do mal e coisas parecidas, nós vamos sair, nós vamos prevalecer. Basta para nós, não a Arca da Aliança, que não temos em mão, mas basta para nós, como eu disse, uma carteirinha de membro, uma cruz, né, um crucifixo. Basta para nós um cargo, um título da igreja? Não. Isso não resolve. Isso não resolve, nunca resolveu, nunca vai resolver. Mas se nós sairmos para uma ação missionária de amor, anunciando o verdadeiro Deus, o único Deus, o Deus eterno, tendo uma busca na nossa vida, da imagem e da semelhança de Jesus Cristo, ele mesmo em Mateus 28, em Marcos 16, nos comissiona a ir evangelizar, batizar, fazer discípulos. Ele nos comissiona, ele nos dá toda a autoridade. E recebendo essa autoridade, nós vamos realizar a ação missionária, não de modo triunfalista, ou seja, muito animadinho, mas nós vamos triunfar nessa ação missionária, nós vamos prevalecer e as pessoas, o Espírito Santo vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, e muitos, milhares ainda serão salvos. Mas nós temos que manter uma atitude correta, tá bem? Sem triunfalismo, sem exagero, sem desrespeito para com as pessoas, sem nada disso, mas com muito amor, com muita autoridade, com muito poder, nós vamos prevalecer e vamos anunciar que o Deus único e verdadeiro faz com que qualquer outra forma de Deus caia e se prostre diante dele, porque não há outro Deus senão o nosso Deus. Tá bem? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, diz o cântico. Que Deus nos abençoe e que, olhando para isso, quando um falso Deus foi desmascarado, nós também saímos para essa ação missionária. Não para afrontar nem humilhar ninguém, não é isso que Deus está querendo, mas é para levá-los ao caminho, à verdade, à vida, e para que eles saibam que há um Deus que os ama, que morreu por eles na cruz do Calvário, e esse Deus tem todo o poder para salvá-los e para conduzi-los, como disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos então realizar uma obra, o Senhor vai nos abençoar, se tivermos essa conduta correta, e mais ainda, milhares de pessoas se renderão ao Deus eterno. Assim como uma imagem caiu em forma de prostração diante do Deus de Israel, milhares de pessoas vão se prostrar e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não transforme isso numa guerra santa, mas transforme isso numa ação missionária de amor. Porque através desse amor nós vamos tirar a pessoa do engano e vamos levá-los ao caminho, à verdade e à vida. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que a tua graça, o teu poder, a tua unção, o teu mover, a tua mão forte, desmascare toda a falsa divindade, e o teu poder e o teu amor seja sobre nós, nos fazendo mais parecidos com Jesus a cada dia, para que, parecidos com Jesus, nós possamos sair ao encontro da necessidade concreta das pessoas. Elas estão buscando em divindades uma resposta para suas vidas. Que nós saiamos a oferecer essa resposta em teu nome e para a tua glória. Teu nome seja exaltado. Milhares e milhares sejam salvos antes da tua volta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção poderosa do Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.